A sofrência agora é com o Naldo Paquera, Cereja da Clecinha. Simbora, meu amigo Naldo Paquera, é um prazer. Não tô me controlando, eu estou me enlouquecendo. O que é que eu vou fazer? Quando saio pelas ruas, pra qualquer lugar que eu olho, só vejo você. E agora o que que eu faço com esse sentimento? Você está tão longe, não posso te ver. O que eu mais quero agora é ir pra um bar beber. Me traz aí, garçom, uma cerveja gelada que eu só penso nela. Me traz aí, garçom, uma dose de uísque pra queimar na goela. Me traz aí, garçom, uma cerveja gelada que eu só penso nela. Traz aí, garçom, uma dose de uísque pra queimar na goela. Oh, sofrência! Não estou me controlando, eu estou me enlouquecendo. O que é que eu vou fazer? Quando saio pelas ruas, pra qualquer lugar que eu olho, só vejo você. Agora o que é que eu faço? Esse sentimento, você está tão longe, não posso te ver. O que eu mais quero agora é ir pro bar beber. Me traz aí, garçom, uma cerveja gelada que eu só penso nela. Me traz aí, garçom, uma dose de uísque pra queimar na goela. Do meu